positivo. É, mas podemos copiar durante o táxi, fazer efetuar o pushback e acionamento? Dona 897, observe a rolagem do 737 da companhia, sua direita, faz o mesmo a autorizada linha de manter. Gente, após a rolagem da aeronave da companhia, linha mantendo 0 com 897. Acione identificação, mantenha 3-0, contato radar com 203, informe o número MAC. Trabalhar, Brasília 1252, secundária 2239. O meu cumprimento é o bom dia, informe chamada de pouso em Barreira. Lado aos 4-2, chame agora o controle em 119.35, bom dia. Vai chamar o controle 119.35, voo 1715. Rolagem suba ao nível 360 no perfil da saída Gole. Subida Gole 360, 715. 1-0, curva direita, subida da alteração de Né. 5-0 no meia transponder. Frequência do controle 1-9.35, torre 1-8.6. Autorizado Guarulhos 340, Dael de Nera, Aperisque 50, decola do 1-0, curva direita, 50 no meio, 119.35 e 1-1-8-6, tá 3179. Plano 2 está correto, sentando para o pushback acionamento. Chama plano 3179. Mike Tango Lima, copia? Não, Papa Romeu, Mike Tango Lima, cópia. Escuta, prossiga. Alô Teresina 280, Aerovia Pizulu 20, decola da 1-0, curva esquerda, subida MOM, transição FLOC. Código 5020, frequência do controle 1-9.35, torre 1-8.6. Positivo Teresina autorizado, nível 280, pressão 20, decola no 0, curva esquerda, MOM, transição FLOC, responde 5020, controle 1935, torre 18. Correto, está autorizado o pushback acionamento, CMDAX. Autorizado, posicionamento, máquina clima. Salvador 3179, pushback acionamento 02. Autorizado, chama táxi. Chama táxi. Total 999, cópia. Copia. Salvador, Melhor Terra do Mundo, Recife, 310, autorizado. Aerovia UPI 58, decolada 110, curva à esquerda, perfil da PUCA, transição Aracaju, código 5017, frequência do controle 1-9.35, torre 1-18.6. 310, Recife. Terrinha boa, Upper Whisky 5810, decola curva esquerda, Pucaracaju 5017, transponder 1935, controle 18.6, torre. Neto, sempre pronto para o pushback, acionamento, parte 3. Câmara. 3. Bom dia, 3153, vai chamar o céu. Decola da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Froti. Código 5021, frequência do controle 1-9.35, torre 1-8.6. Autorizado 310, conforme rota plano de voo para Fortaleza, decola da pista 1-0, curva esquerda, subida Momo Frote, 5021 no transponder, 1-1935 é o controle para o Rio 9641 e está pronto para pushback e acionamento pátio de carga. Rio 9641, estou ciente que será o próximo setor. Tem o 727 Ok, o Mike Tango Lima já está no pátio 3, já está pronto, instante vai iniciar o táxi. Correio que de solo que após o mesmo, vai iniciar o seu. Ok, então após o início do táxi do TAF, iniciamos o nosso Rio 964 no nosso pushback. Zero Red Cop. Zero Red Cop. Romeu Mike Tango Lima para o táxi, 5 a bordo, 4 horas e 20, alterna São Luís. Dane Zero Red Cop. Lima, prossiga, 5 a bordo, Fortaleza, qual a autonomia? Terra São Luís, é, autonomia 4 horas e 20 para o táxi. Destino 5, informe PRO por quantas milhas? Tem 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5. Autorizado, ponto de espera no 0, torres 286, 1015, Mike Tango Lima. No 7 no 5, passa nível 130, chame o centro Recife em 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. Recife 288, 133 25, 7, 15. Form Charlie Alpha, departure. Aracaju Alpha, Charlie Juliet, transition. Squawk 5031, Salvador Frequency 119 decimal 35. Tower 118 decimal 6. Mac 980, we'll clear to 290 up to Recife. Runway 10 left, turn Puka, departure ACJ transition, squawk 5031, departure frequency 11935 with and towers on 118 decimal 6. Mac 980. Squawk 5031. Correct, 5031, 980. 811, report ready to start up in push for America. Mac 908. Excelamento para o 9901. Entrou para 360, agora. Aproximadamente 25 milhas. Sente autorizado de julgo no 897. Autorizado 897. Para o táxi eu tô 3179, alterna Galeão, 4 horas e meia, com 229 a bordo. Nove de passagem ao táxi à sua direita, prossegue no ponto de espera como número 2, ajuste no 0 no 5, ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Na passagem, táxi via direita, ponto de espera 1986 até 3179. Para 991, condição de analisar o pushback simultâneo com a aeronave da Rio, que já iniciou? Nós aguardamos, ele está concluindo ele, tranquilo, sem problema. O 1897 passa nível 115, chame o centro Recife em 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. Recife 1288, 133 25, gol no 897, bom dia. Nome Brasília 1255.729. Romeu, Mike Tavo Lima, decolado ao 5-1, chame agora o controle em 1-19-35, um bom dia. 1935, obrigado, Mike Tavo Lima. Tá pronto, tá 3179. Gente, tá 3179, autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Alinho e manter no zero, 79. Suba ao nível 280 no perfil da saída Momo. 280 PC da Momo, Mike Tango Lima. Dano de 400, bom dia, sem identificação, chegada maré, prova de maré, passado no radar, dano de 400. Morro. Juliette Alfa, quando pronto, torre 18 veio, no 0 no 5. 9641, obrigado, bom dia. 2, 2, 9, 12, 9, 35, 10. Onde é que você está agora, 9, 1, 1? 922, essa é a identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 050. 050 na Mari, e a intenção é que está o RNAV, após Mari. Gol 922, será autorizado RNAV após posição ITAP, proa Serra Vitor 366. Após ITAP, Serra Vitor 366. Autorizado, atenção, 360. Após Eval, quando passar Eval, foi Sagai. Gol no 8. Salve, Germão. American 980, gate 1-1, ready for push and start. We're ready to report for taxi. Roger, clear to push and start. We'll call you ready for taxi, American 980. Call the Webjet 6709, turn 01, centro da Lima, solicito 340 para Brasília. 34, Lico Renan, mantendo a minha escuta, informação em curso a Lima. Mantenha o Webjet 6709. Chame agora o controle em 119.35, um bom dia. 935, bom dia, 3. 179. Hector, Ilhéu, no 351, no 1. Turno pronto, ponto de espera da pista 10. 19641, autorizado alinhar e manter, pista 10. Ajuste 10, 15. Alinha e mantém, pista 10, 9641. Poderia levar na proa de Dael, 3179. 179, está autorizado proa de Dael. Proa de Dael, 3179, graças. Passagem para 99113, boa para 2 horas e 40, alterna Maceió. É turno 40 graus, 099. Livre decolagem, 9641. Utilizado o táxi, via Juliette Alfa, depois de escala no zero, torre 1 no noite decimal meio, ajusta no 0 no 5, bom voo. Juliette Alfa, torre 0,86, torre total, 991. Romeu Mike, Tango Lima, passa nível 130, chama o centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, Mike Tango Lima. Total 991 no ano, autorizado a Alhari manter pisto no zero. Alhari manter no zero, mas vamos. Fio da saída, Momo. Para o 310 no perfil da Momo 9641. Está autorizado final RNAVE, após ITAP, voo Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, ajuste 10115. Após ITAP, descendo para, aliás, 3, após ITAP 366, descendo para 2500, 1015 ajuste, igual no 922. Shot runway 10, contact tower 118.6, Kennedy 1015, American 90. Juliet Alpha, hold short of 10, tower 18.6, and 1015, American 90. Informa-se devido a formações da rota, solicita manter para 210 por 80 milhas, solicita formações. Cliente autorizado de Gil, 3179, 210 por 80 milhas. Na FM, 3179. Controle total 9911, bom dia. 3179, chame o centro Recife em 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 288, 13325, 3179, bom dia. Total 9911, contato radar na decolagem, suba ao nível 310 no perfil da saída PUCA. 310 no perfil da PUCA. 9911. 0, E9641, passa nível 115, chama centro Recife em 126.85, alterna 125.45. Recife agora 12685, 12545, 9641. Estou em conexão com o centro Recife. C09, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Salvador Brasília, nível 340, aerovia Pesolano 7, decolada 10, com a direita, subida Gole, transição Ofito, código 5030, frequência do controle 1 no 9 decimal 35, é torre operando em 1 no 8 decimal 6. Brasil, América, na nível. Decolando 10 com curva direita, 5030 transponder, 1935 controle, torre em 186, webjet 6709. Direto, portão 01, no chefe pronto para o pushback e acionamento. Vai chamar quando pronto, 6709. Chamar aqui na NZ, take no. Ok, clear, 120 degrees, 109. Chamar aqui na NZ. Pau 9911, passa nível 115, chama o centro Recife 126.85, alterna 125.45. Chama o 5-4-5, bom dia. 372 com campo à vista, gol 1922. Gol 1922, chame torre 1 no 8 decimal 6. 86, obrigado. Cabeceira 10, deslocado em 90 metros. Vento de 120 graus, 10 nós, cheque trem, ponto 0, pistão 0. Deve pôr 9 0, ciente do deslocamento, gol 1922. Zero, 605, acione identificação, autorizado chegada a Bonf, desce para nível 040. Bonf 040. Aguarde. 922, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette com 4, 922. Bravo Lima, qual parte que se encontra e a pista que pretende utilizar? É, na Aerostar, ou no 7. 17, tá no parte 5? Confirme. 5, Salvador, para Sierra Novembro, Juliette Kilo, 140, Plano Yankee, após 90 milhas, prossegue com 085. Afirmativo. Que é o destino, mantenha me escuta e aguarde o Jet Bravo Lima, o coordenar. Aguarda. Plano 605, velocidade livre, autorizado via Bonf 2000 pés, ajuste 1-0 no 5, informe estabilizado na final ILS sem glide. Ok, está liberado a Bonf via para 2015, chamaremos no localizador. Equipe de sol, a nave da Gol vai estacionar no 4, após o mesmo estacionar, o senhor está autorizado a reportar. Após a aeronave da Gol estacionar no 4, está autorizado a objeto 6709. Salvador, bom dia, até 3663 com a Lima. Até 3663, nosso